and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo. É o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast. Saudações anarquistas, galera. Aqui é a Dance e esse é o Fagulha Podcast. Então, hoje a gente vai conversar com o pessoal do Crime Think, que estão fazendo uma turmaça pelo Brasil, aí, várias cidades, vários dias. Eu queria agradecer primeiro ao Monstera por ter feito a ponte e, claro, agradecer muitíssimo ao Brian Zé por toparem essa conversa aqui. Nós vamos sortear o livro da Democracia e a Liberdade, a diferença entre governo e autodeterminação, lançado pelo Crime Think e pela facção fictícia. Para concorrer, tem que seguir a gente lá no Twitter, que é @fagulhap, retweetar o tweet com o programa de hoje com a hashtag FagulhaPodcastCrimeThink. Então tá, boa sorte para todo mundo, valeu. Então, Brian, Zê, se apresentem aí pra gente e muito obrigada. Yeah, I'm Brian. I'm pleased to have this opportunity to speak with you. I'm here just as a single participant in a worldwide network of anarchists. Meu nome é Brian. Sou participante dessa rede grande que está aí. Sou apenas mais um participante dessa rede mundial que está agora lançando um livro. Essa rede se chama Crime Think. E eu, enquanto tradutor, sou o Zê, que sou parte do grande grupo aí que trabalhou traduzindo, editando, fazendo a arte, levantando fundos para lançar o livro e organizar a turnê agora aqui. Sou membro também da Casa Invisível, com a ocupação de moradia, uma ocupação de movimentos autônomos, anticapitalistas em Belo Horizonte. Mais um dos grupos, assim como outra, como Voz Não Mestres, Sub, que é a facção fictícia, estão aí ajudando a tornar real aí, tornar possível o livro e esse turnê de lançamento. Então, obrigada, Brian. Obrigada, Zê. Zê, a gente vai ter que conversar depois um outro, gravar um outro podcast também sobre essas outras experiências dele. Mas, então, a gente queria perguntar, então, Brian, um pouco assim, o que é o Crime Think, né? E qual a visão do Crime Think sobre o anarquismo e como chegar a uma sociedade anarquista? Pudesse falar um pouco pra gente sobre isso? This question is, what is Crime Think, and what is the vision of anarchism shared by Crime Think, and the strategies and how to achieve an anarchist world? Hmm. Crime Think is a network of anarchists that has existed for about 25 years now. Crime Think é uma rede de anarquistas que tem estado ativa agora por 25 anos. We do organizing and publishing in a variety of different forms of media and parts of the world. Eles focam em organizar a publicação e organização também, né, propriamente dito, de movimentos, publicando conteúdo em diversos tipos de mídia e veículos, e também de diversas partes do mundo. It's not a centralized group. Não é um grupo centralizado. Yeah, there are several different cells that work on different things. Existem várias diferentes células trabalhando em diferentes coisas. And between different participants in Crime Think projects, you can find many different political visions. Em diferentes projetos e grupos trabalhando no Crime Think, você consegue achar diferentes pontos de vista. But we are all connected by a shared opposition to all forms of hierarchy. O que a gente tem em comum é uma visão de oposição e resistência a qualquer forma de hierarquia. And by the desire to think critically. E o desejo de pensar criticamente. About how to update our strategies. Como sempre estar atualizando nossas estratégias. For fighting against capitalism and the state, patriarchy, white supremacy in the 21st century. Para continuar lutando contra o capitalismo, o Estado, a supremacia branca, o patriarcado, e toda a forma de opressão, né, dentro agora do século 21. So we don't limit ourselves to a specific tactic like syndicalism or insurrectionist. A gente não tenta limitar o escopo das nossas ações a uma técnica, uma tática única, seja ela o sindicalismo ou o anarquismo insurrecionário. Rather we try to analyze the circumstances and figure out what the most effective approach will be in a situation. O que a gente busca é estar sempre buscando formas de analisar a situação e a forma mais apropriada para estar encarando cada situação em cada momento. And one of the most important things for this? Uma das coisas mais importantes para isso? Is to be arranging dialogue between people who are organizing and taking action in different parts of the world. É uma forma de manter uma interação e a comparação em troca de informações com pessoas que estão resistindo a essas mesmas formas de opressão em diferentes partes do mundo. So that if anarchists experience a victory or a defeat in one place, anarchists everywhere else can learn from this. Se anarquistas sofrem enfrentam alguma vitória ou alguma derrota em algum lugar, outros anarquistas de outros movimentos, né, anarquistas do mundo inteiro podem aprender alguma lição disso. Yeah, we've focused our attention on many different subjects over the years. A gente focou nossa atenção em diferentes objetos, né, objetivos ao longo dos anos. So recently we published this Critique of Democracy, and we've also done a lot of organizing against border regimes. A gente organizou essa coleção de análises críticas sobre democracia, e também nos organizamos nos últimos tempos também contra, teoricamente e na prática, contra políticas de fronteiras, né, principalmente nos Estados Unidos. We've also in the past spent a lot of time analyzing the patterns that social movements go through. No passado também chegamos a analisar os vários padrões que movimentos sociais utilizam. And the ways the economy has changed since the 20th century. As formas como a economia mudou nessas formas no início do século 21. And the ways that this could inform our labor organizing, or whatever it is that will come after labor organizing, as we become more and more prepared. Sorry, say again. And the ways that this can inform. Inform. Like give information. The ways that this can give us perspective about how to carry out contemporary labor organizing, mm-hmm. or whatever it is that comes after labor organizing in an era when we're all precarious and constantly changing jobs. Isso, como isso pode nos dar nos fornecer perspectivas para organizar, né, a organização de trabalhadores ou de qualquer outra coisa que esteja tomando lugar da organização de trabalhadores, uma vez que os trabalhos como a gente conhece estão sendo substituídos por relações de trabalho precárias, né, no século XXI. Um boy branco me pediu um high five, confundi com um high Hitler. Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é kleptomaníaca. Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E pra salvar o país, cristão ex-militar, que acha que mulher reunida é puteiro. Machista tá osso, e até eu que sou cachorro não consigo mais ruer. Esse castelo vai ruir, eles são fracos, vão chorar até se não doer. Não queremos seu futuro, somos o presente. Na chamada professora de Pantera Negra, eu respondo presente. Morreu mais um no seu bairro, e você preocupado com a buceta branca, gritando com a preta, sou eu quem te banca. Assustando ela, sou eu quem te espanca. Mais que um back bom, profissão nenhuma exige canalhas e pernas. Sustenta a família, exige que tu faça planos. Dizem que sofri, duro como uma pedra. Rasgam fácil, parecem feitos de pano. Tô olhando da na janela. Sociedade escrota, caras que pagam de macho, com o pau na boca. Bando de pau no cu, bando de pau no cu. Nesse quesito serão premiados, ó, concurso. Tô crítico igual Cartoon do Enfio. Com esse Danilo Gentili eu não vou ser gentil. Te informar no Jornal Nacional, talvez por isso que me chamam de sensacional. Tenho sido tão verdadeiro que prefiro não usar ouro e não ser falso em nada. Tem quem fica vendo navios e tem quem chega longe de jangada. Sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Sensação. Surgiu também, né? E é como se... Como que tem se conectado essas redes, como se faz as conexões, como que tem feito? If you can give a brief trajectory how Crimefix started, from publishing independent zines and stuff to build this network of interaction with other kinds of publishing and stuff. When the first people involved in the network met, it was the early 1990s. Quando as primeiras pessoas envolvidas na nossa rede primeiramente se conheceram e começaram a se envolver com política foi no início dos anos 90. Before the internet was the basis for everything. Antes da internet ser a base para tudo. We met just by talking on the telephone, sending each other zines that we were publishing as part of the punk scene and the zine underground. Todo mundo se relacionava ali, se comunicando à distância por telefone, enviando zine por correio, tentando trocar o que eles estavam fazendo e publicando. We started to work on projects together. Começamos a trabalhar em outros projetos juntos. A lot of this originally grew out of the fact that some of us had figured out how to make photocopies without paying for them. Muito disso começou quando algumas pessoas de nós descobriram como fotocopiar publicações sem pagar. And we had a sort of a underground, like very small time project, criminal project, in which we taught other people how to make photocopies without paying for them, and created what you could call freedom of the press. Yeah, aí eles começaram a criar uma rede onde outras pessoas ensinavam uns aos outros como conseguir fotocópias de graça e continuar publicando materiais gratuitamente. E foi uma forma de iniciar ali uma certa liberdade de imprensa. And but we became more ambitious. Mas aí fomos ficando mais ambiciosos. If punk gave us one night a week when we would be free for a few hours together, we wanted to be free all of the time. Se o punk nos fornecia esse momento de estar, de nos sentirmos livres, né, numa noite, por algum momento, todo mundo junto, a gente queria expandir isso e nos sentirmos buscando uma liberdade perene, né, por todo o tempo. And this started by reaching out to other people in society to see who else wanted what we want. Elder or older? Other. Other. Isso nos levou a buscar outras pessoas na sociedade e tentar entrar em contato, divulgar nossos projetos lá, né, para ver quem mais também queria isso que a gente estava buscando. So we made as many photocopies as we possibly could and distributed them. Então a gente fez a maior parte, o máximo que a gente conseguiu de fotocópias e demos isso de graça para as pessoas. But this still wasn't enough, so we started to make like newspapers. Isso também não era suficiente, então a gente começou a organizar jornais. And then we started to make books, stickers. Aí começamos a fazer livros, adesivos, outros materiais. We established a website. A few websites. Começamos com um site, né, na verdade vários sites. Yeah, and eventually a podcast and a lot of other things. E no final também podcast e muitas outras coisas. Yeah, growing out of this widening network involving more and more people. E outros projetos em torno dessa rede que se espalhava ali, envolvendo muitas outras pessoas. Kicked out because we're a group of black people. It's really crazy. It shows you how racist our old school is. We can't even go to our own. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise. Vocês estão com essa tour, né, no Brasil. Estão passando por várias cidades, já passaram por algumas cidades aí, né? E como é que está sendo, qual é a impressão que está tendo do Brasil a partir dessa tour e da recepção, né, que está tendo do público, das cidades que estão passando? We've been on tour now, we've been to many cities, and how has been the experience, like what I did in the way, and learning from people, from different people, and scenarios you've seen in Brazil. Well, this is my third time in Brazil. Passando a terceira vez no Brasil. I've been here, I was here in the year 2000, and then 2011, and now this time. Já tinha vindo aqui antes em 2000, agora depois voltamos em 2011 e agora 2019. So it's interesting to see the things that have changed and the things that have remained the same. É interessante ver as coisas que mudaram e as coisas que mantêm as mesmas. I feel like Brazil itself has experienced more economic and industrial development. Parece que o Brasil tem passado por um desenvolvimento industrial e econômico também. But it, not in a way that has benefited the ordinary people. Mas não de modo que isso tenha beneficiado as pessoas comuns. So, and this is hard to see. It's the same in the United States. Uh-huh. Isso é o que é duro de ver, assim, mas que é a mesma coisa que se passa nos Estados Unidos. People have been very welcoming here and eager to talk with me, exchange ideas, experiences. As pessoas são muito receptivas e sempre animadas a trocar ideias e experiências. In terms of my impression of what's happening in Brazil right now. Em questão do qual que é a minha impressão do que tem acontecido no Brasil até agora? It seems that the response to Bolsonaro's election is different in Brazil than in the United States. The response. Parece que a resposta à vitória do Bolsonaro tem sido diferente aqui nos Estados Unidos. It's different here from the United States. From the victory of Trump in the United States. A vitória do, parece que a vitória do Bolsonaro aqui, a resistência a ele, né, as reações a isso têm sido diferentes do que a vitória do Trump nos Estados Unidos. Yeah. I'm still trying to learn and understand what the anarchist strategies are here right now to engage with people to create resistance to the government of Bolsonaro and the rise of the far right. Estamos tentando ver, identificar ainda quais são as estratégias que têm sido aplicadas nessa resistência tanto ao governo Bolsonaro quanto a essa emergência da nova direita. This is what we'll be talking about tonight. Esse é o tema da atividade de hoje, né, do bate-papo hoje à noite. Vocês têm tentado traduzir material produzido em outros países, né? Mas além de produzir só material norte-americano, enfim, para poder ouvir um pouco também as outras vozes do que tem sido, do que tem, né, nos países que estão passando por esse ressurgimento da nova direita. Quer traduzir? Vocês têm. We have been translating and producing, publishing, reading material from many other countries, like sharing their experiences in resisting capitalism and the new forms of the right-wing movements are taking in each place. Mm-hmm. Então, você poderia falar um pouco sobre essa experiência e sobre como vocês têm visto essa emergência de novas direitas, de extrema direita, de novos fascismos e a resistência nesses lugares que vocês têm contato. So, if you can share about how it's been, how long E como que tem, qual a impressão, né, sobre esses novos, esse crescimento da nova direita, de novos, desses novos fascismos e a resistência nesses lugares? And how is the, like, the impression of the, how is this emerging in different places and the resistance emerging on each the differences that we can learn from the experiences in each place? Well, there's a lot we can say about the emergence of the far right. Existe muita coisa que a gente pode dizer sobre a emergência da extrema direita. In some ways, this is happening because we weren't successful in presenting an effective strategy to resist the forms of suffering that took place under neoliberalism. Isso tem acontecido porque we haven't been. Yeah. Nós não, isso tem acontecido porque nós não temos tido muito sucesso em compartilhar formas de resistência no novo, nos novos formatos que o neoliberalismo tem tomado. And whoever is able to present themselves as a rebel today, lots of people want to support rebellion against the status quo. E muitas pessoas que se apresentam como rebeldes nesse momento acabam ganhando o apoio e a solidariedade de quem quer se rebelar contra o status quo, né, o sistema como ele se apresenta. And so, all over the world, this ridiculous contradiction is emerging, in which far-right nationalist conservatives are able to pretend that they are rebels. Em muitos lugares do mundo essa narrativa estúpida tem surgido, e em muitos lugares a gente tem percebido que depois de um tempo com a esquerda no poder, depois de uma época de predominância de governos progressistas, a extrema-direita tem se apresentado como a alternativa, como os rebeldes, como os antissistemas. Which, of course, they are just one more group that wants to use the state to maintain oppression. They're not rebels. Quando, obviamente, que eles são mais um grupo que tenta usar o Estado para manter privilégios e não para mudar as coisas, e enquanto se apresentam como rebeldes. I think that whoever is it able to present themselves as being against the state right now whoever is able to present themselves as being against the status quo right now will gather a lot of support. Dá para dizer que qualquer pessoa que se apresenta como um inimigo aí do sistema, do status quo, pode angariar, é capaz de angariar um grande apoio. And so in some ways I think that maybe you are in a worse situation with Bolsonaro than we are in the United States with Trump. Sim, de certas formas parece que o Brasil está em uma situação ainda pior com o Bolsonaro do que a galera e os movimentos sociais nos Estados Unidos com o Trump. Because in the United States, Trump won the election before the right wing had become very popular. Porque nos Estados Unidos o Trump ganhou a eleição antes da nova direita se tornar muito popular. And we thought this was good news, actually, that the far right had come to power before they were ready to hold on to it. E de certa forma a gente pode ver isso como bom, porque a extrema direita chegou ao poder antes de ter a capacidade de manter ele, né, sob controle, de manusear o controle do Estado. If Trump had been elected after 4 years of Hillary Clinton, he would have been elected with more support. Se, né, a Hillary tivesse ganhado e o Trump tivesse ganhado 4 anos depois disso, né, 4 anos para frente, provavelmente ele teria sido capaz de angariar ainda mais apoio. In Brazil, Bolsonaro came to power later, and after many years of rule by the PT. No café. No Brasil, Bolsonaro foi capaz de ganhar. Say again, Bolsonaro was elected by a greater majority. No Brasil, Bolsonaro foi eleito com uma grande maioria. Yeah, after much longer rule by the PT. Depois de um grande período de governo do PT. Than Obama in the United States. Assim como foi com Obama nos Estados Unidos, né, dando lugar ao Trump. And also after the center had been discredited with the fall of Temer. E assim que logo depois também do centro, né, dos políticos de centro perderem credibilidade com o Temer no poder. So in a way it seems like a worse situation. De certa forma parece uma situação ainda pior. And also that the left here is still focused on this narrative of being the victims of like state betrayal. E aqui a esquerda ainda parece estar levando adiante essa ideia de que foi simplesmente uma vítima da traição da direita. Which unfortunately is not going to convince people who don't already agree. É o que provavelmente não vai ajudar as pessoas que já não acreditam, né, nessas retóricas do PT e da esquerda a concordar com isso. The fact is we are going to see more and more polarization. O fato é que a gente vai ver cada vez mais polarização. From all sides politically. De todos os lados políticos. And the thing that we have to do in this situation. A coisa que devemos fazer nessa situação. Is show how every different party that wants state control is how all of them are not going to be able to fix the problems of ordinary people. É, e mostrar que todos os partidos e grupos políticos que se apresentavam como inimigos lá do sistema do capitalismo acabaram se tornando ferramentas, né, de manutenção, renovação do capitalismo. And the only solution actually is going to come from collective horizontal self-organization. E a única saída para isso seria a organização de coletivos autônomos organizados, né, para buscar sua autodeterminação. In this situation, I think the discourse of corruption is a distraction. Nesse sentido, dá para perceber que o discurso da corrupção é apenas uma distração. Because it suggests that if someone who is not corrupt could get control of the state, that they would be able to do something good. Que dá a intenção, dá a entender a ideia de que se alguém não corrupto chegar ao poder do Estado, então talvez ela possa fazer alguma coisa boa. In fact, nothing is more dangerous than the legitimate and law-abiding functioning of the capital system. Porque nada é mais perigoso do que o legítimo e normal funcionamento do capitalismo. As the there's an old joke. Tem uma piada antiga. Yeah, that says some judges are so corrupt that no amount of money is enough to pay them to do the right thing. E fala que alguns juízes são tão corruptos que nenhuma quantidade de dinheiro pode convencer eles a fazer a coisa certa. So I think that we have to be able to address the general public. Eu acho que a gente tem que ser capaz de abordar e entrar em contato com o público em geral. To convey that the issue today is not about one party being corrupt or all the parties being corrupt. Para mostrar que o problema atual não é de que um ou outro partido sejam corruptos. But that the state itself will always operate against most people's needs and that the economy does the same thing. Porque o Estado vai sempre operar de acordo com o benefício de poucas pessoas, né, e não da maioria, assim como o mercado, tanto o Estado quanto o mercado. And that there is no solution, there's no shortcut, except for us to directly organize solutions to the problems caused by capitalism in the state. Sim, então para a gente não existe nenhum atalho, nenhum caminho, a não ser a nossa própria auto-organização para conseguir o que a gente precisa e as nossas necessidades que agora estão na mão do Estado. Faz a peça com a mão direita, deixa o dedo com a esquerda. Fogo na madeira, bandido não cheira. Sexta-feira na minha quebra, bem alerta com sugesta. Esse bairro não presta, eu moro bem na rua da Biqueira. Os caras da minha área são os caras da minha área. São os donos da minha área, querendo subir na vida. Um pouco mais de grana, mudar pro asfalto. Comprar um carro, sair da lama, mudar de vida. Do desconto do governo, vem de Pajerona. Com Westwood no volante, no Hans Landa no carona. Um quadro da cena, essa cena é um quadro. Assassinos em série, eleitores de Bolsonaro. Aprendi a não fumar na rua ou sozinho na quadra. Mastigando back por conta de uma planta. Ou de um conto de fada, levando tapas na cara. De 10 canas pilantras protegidos pela fada. SS do Estado, máquina de matar favelado. Preto, pobre, você deve conhecer alguém que tá preso ou já é finado. Vários que eram ou não do corre. Trabalho aquele verde não acendo. O céu tá tão azul, mas o clima tão tenso. Mataram o patrão de outro bairro e os meganhas tão ligado. Que geralmente os X9 são sempre primários. Usuários de outra área, sem estrela na cara. Apontando da barca ao local da carga. Assim vários querem ser ou ter um lugar ao sol. E acabam sem banho de sol numa cela lotada. Tenho que ter malícia pra não virar notícia. Atrás da fita zebrada, vítima a ocorrência da corporação fascista, servindo aos donos do dinheiro. Foda-se a polícia. Tenho que ter malícia pra não virar notícia. Atrás da fita zebrada, vítima a ocorrência que não chega à mesa de emergência. Tenho nojo dessa farda. Foda-se a polícia. Coisas que todo homem pode. Brian, tu falou que tinha não, achava ainda bastante diferente a resistência ao Trump e a resistência ao Bolsonaro, né? Que ainda estava tentando entender um pouco como é que estava a resistência aqui. Mas por que, assim, essa impressão da diferença? Quais são essas diferenças, assim, que tu já... You mentioned the difference between the resistance of Trump and Bolsonaro. Mm. Why you see it as different? What do you see that is different? Mm. Well, I can't speak. I've only been in Brazil a week. Talvez não dá para falar tudo porque eu só estou no Brasil há uma semana. So I don't know everything. I'm here to learn. Então não sei tudo, estou aqui para aprender. What I can say is that in the United States, when Trump was elected, eu sei dizer que nos Estados Unidos, quando o Trump foi eleito, we believed that there was a small window of time. A gente acreditava que tinha apenas uma janela pequena de tempo. When we would have the opportunity to act. A qual teríamos a oportunidade de agir. Before Trump's new breed of tyranny became normalized. Antes que esse novo apetite de tirania do Trump se tornasse algo normalizado. If we accept something, then everybody else will accept it also. Se a gente aceitasse qualquer coisa, a gente acredita que todo o resto da sociedade também acabaria aceitando. But by acting immediately. Mas agindo imediatamente. To do everything we could to stop Trump from appearing legitimate or from carrying out his program. Para impedir que o Trump já tomasse posse ali, parecendo uma coisa legítima, né, e pudesse carregar sua imagem ali adiante, imaculada. I think anarchists were able to help to split the ruling class. Acho que anarquistas foram capazes ali de ajudar a dar uma dividida na classe dominante. To make it difficult for many people in power to imagine that the Trump agenda would make capitalism more successful. E a gente deixou difícil para algumas pessoas, né, acreditarem ou expressarem que o Trump seria capaz de tornar o capitalismo um pouco mais legítimo. And as a result of our direct action and our disruption. E como resultado da nossa ação direta e da nossa, né? Disruption. It's a Latin word. Disruptio. Ruído, não. To disrupt something is to do what? To create chaos, to interrupt it. Disrupt sound? We have in Portuguese, but I don't know the meaning, like how it goes in the sentence. But okay, I think. Acho que deu para entender assim. You understand. Mm-hmm. As a consequence of this, yeah, we were able to prevent the ruling class from cohering around the Trump agenda. E como consequência disso, acho que a gente conseguiu fazer com que a elite tivesse um pouco mais de dificuldade de criar uma unidade em apoio à agenda do Trump. Things could be much worse in the United States if we had not done this. As coisas poderiam ter ficado um pouco piores ainda nos Estados Unidos se eles não tivessem feito isso. First, because Trump wanted to introduce a lot of really fascist programs for the government. Primeiro, porque o Trump queria introduzir muitas medidas realmente fascistas, né, nesse novo governo. And also because if the Democrats and the neoliberals and the left were able to stop Trump instead of direct action stopping him. Say again, sorry. Also, because if like neoliberals and Democrats and leftists were able to say that they were the ones who stopped Trump, like this would be terrible, because when they get power, they will do the same things that he's doing. E também isso é importante mostrar, que neoliberais, progressistas e outros, outra galera que não é conservadora ao extremo que nem o Trump, se eles conseguissem ter o monopólio, né, dessa resistência, né, se apresentarem como uma resistência ao governo Trump, seria muito pior pra gente, porque em algum momento eles vão estar no poder e provavelmente vão fazer as mesmas coisas que o Trump está fazendo. In fact, the worst thing that has happened is that the longer Trump is in power, the more people look to the Democratic Party to solve the problem through elections, and the less they act, and the more Trump is able to accomplish. É, porque o pior que pode acontecer agora é que o Trump, enquanto ele esteja no poder, as pessoas olhem para os democratas com a esperança de que eles vão mudar alguma coisa via eleição, que essa mudança vem apenas pela eleição, e nesse sentido as pessoas vão deixar de agir, né? Vão ficar nessa expectativa e esperando até a próxima eleição e outras formas de intervir e resistir. I can't speak about the things that people are doing in Brazil, but I'm here to learn. Não dá para dizer exatamente sobre o que está acontecendo no Brasil, né, nessas fontes de resistência, mas estou aqui para aprender com elas. Gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. E como que como que? I'm not tired. I am sleepy, but I'm here for the mission. Como que está assim, a criminalização? Se tem uma criminalização forte, uma pressão forte nos Estados Unidos aos anarquistas? Se vê se mudou com o Trump? How is the criminalization and prosecution of anarchists in the United States? If you feel that these changes or improved under Trump regime? On the first day that Trump became president, we organized the first major anarchist action against his presidency. No primeiro dia da posse, né, do Trump, eles organizaram uma grande manifestação anarquista de rejeição a isso. 500 anarchists in a black bloc carried out destruction and disruption in Washington D.C. E pelo menos assim 500 anarquistas, né, formaram um black bloc para causar destruição e tumulto. Tumulto, acho que tumulto era uma boa tradução. Em Washington, né, no dia da posse, né, no 20 de janeiro. And more than 200 people were arrested and charged with enough crimes to put them in prison for 80 years each. More than 200. Mais de 200 pessoas foram presas, né, e acusadas de crimes que poderiam colocá-las na prisão por décadas. So for a year and a half, a lot of people were threatened with spending their lives in prison. Então, por um ano e meio, muitas pessoas passaram a viver com essa ameaça de que poderiam passar o resto da vida na prisão. And this was the first day that Trump was president. Isso foi só o primeiro dia da presidência do Trump. But, mas, after this, actually the repression has not been any different from what it was before, and maybe it has even been less organized. Mas por outro lado, a repressão não foi maior ou mais intensa que nos anos anteriores e, de certa forma, ela parece estar mais desorganizada, né? And in fact, after a very long struggle and a lot of solidarity, everyone defeated the charges from Trump's inauguration. E no final das contas, depois de muita organização e muita luta, todas as pessoas que estavam ali acusadas de crimes, né, por causa dos protestos na posse do Trump, todas conseguiram derrubar as acusações, né, e se livraram do risco de ir para a prisão. Everyone was afraid when Trump was elected that the repression would get much worse. Todo mundo tinha medo quando Trump foi eleito de que a repressão poderia ficar ainda pior. And the repression has gotten worse for immigrants, for black people. A repressão ficou muito mais intensa e pior para imigrantes e para a comunidade negra, né, a população negra. But the political repression we're experiencing is maybe less organized than it was when Obama was president. Mas a repressão política parece um pouco mais desmobilizada e desorganizada do que era sob o governo do Obama. And I think this is because the ruling class is divided against itself. Isso parece ser devido ao fato de que a classe dominante, né, os ricos, os poderosos, estão divididos entre si, né? And if we had not taken action immediately and it had stayed coherent, se a gente não tivesse agido imediatamente, né, e mantido uma coerência, maybe the repression would be much worse now than it is because we took the risks. Talvez a repressão poderia ser ainda maior do que ela é agora, e isso porque a gente aceitou tomar os riscos, né, aceitar enfrentar esses riscos. I think sometimes when you're in danger, the most dangerous thing to do is to not do anything. Eu acho que quando a gente está numa situação de perigo, a coisa mais perigosa que a gente pode fazer é continuar não fazendo nada. And in fact, I think that the greatest danger will be if a centrist or left politician is able to take over the government. The most dangerous thing will be if a leftist or centrist is able to come to power in the government. A coisa mais perigosa que a gente pode fazer é esperar e deixar que a esquerda e os centristas cheguem ao poder. Because then everyone will imagine that the government has the legitimacy to repress whoever they want. And that will be us, of course. Porque obviamente que aí a gente vai, o governo vai ter cada vez mais legitimidade para reprimir quem quer que discorde dele. Nesse caso, né, quando a esquerda ou quando os progressistas estão no poder, essas pessoas somos nós. The worst thing would have been if we had done nothing. A pior coisa que poderia acontecer se a gente não tivesse feito nada. Out of fear. Por causa do medo. That the repression would be worse. Por causa do medo da repressão ser ainda pior. Because then the repression would have been worse for immigrants, for black people, and then finally for us. Porque aí sim a repressão poderia ter se focado em intensificar para imigrantes, para a população negra e finalmente para movimentos anarquistas. If you've been in a black bloc, maybe you've experienced this, that it's sometimes safest in the front. Se você já participou de algum black bloc, muitas vezes a experiência mostra que o lugar mais seguro para você estar é na frente. momento de pessimismo e tal, enfim. Daí, como que a gente pode também fazer pra conseguir falar com mais gente, sabe? Alcançar mais gente e sair um pouco dos nossos círculos, assim. In this moment of, like, pessimism, how do you think we can, like, reach other people, involve more people beyond all the limits of organizations and affinities and first contact with them? Well, when everyone gets used to how bad everything is, it's hard to connect with people. Toda vez que a gente se acostuma com o fato de que as coisas estão muito ruins, cada vez fica mais difícil de a gente se conectar com outras pessoas. I think the opportunities that we have to connect with people. Acho que as oportunidades que a gente tem de conectar com outras pessoas. They take two forms. Elas assumem duas formas. First, if things get worse in a way that shocks everyone. Primeiro, se as coisas ficarem muito, muito ruins de um modo que choque as pessoas. We have to show immediately that there is something we can do. A gente precisa mostrar imediatamente que existe algo que a gente possa fazer. And if we do this, then everyone who is angry will have a reason to come up with. Porque se a gente fizer isso, todo mundo que está, né, puto da vida vai ter um motivo de se juntar a nós. The second thing we can do is that we can demonstrate that we can make things better. A segunda coisa que a gente pode fazer é mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer as coisas ainda melhor. With projects like this restaurant that we're in, that you can pay whatever you want. Projetos como esse restaurante que a gente está falando aqui agora, que é autogerido, você pode pagar o que você pode pagar o quanto você quiser com uma refeição. Yeah, or by demonstrating forms of solidarity that can make our lives easier and more fulfilling and enjoyable. Ou mostrar, né, demonstrar para as pessoas outras formas de solidariedade que deixam a vida mais fácil, mais, né, suportável e mais divertido. Yeah. And so these are the basic things. I think we have to demonstrate alternatives. Essas são as coisas básicas, né, na verdade, né, que a gente deve apresentar alternativas. And because anarchism addresses so many different aspects of our lives. E porque o anarquismo ele aborda tantos aspectos diferentes da vida. Yeah. There are so many different spaces that we can experiment in. Existem muitos espaços que a gente pode experimentar. Yeah, from organizing our own survival. Desde organizar a nossa própria sobrevivência. Or other people's survival. Ou a solidarizar com a sobrevivência de outras pessoas. To discussing the ways that we have relationships. Discutir as formas com que a gente tem relacionamentos. To blocking government policies around border or around police repression. Ou confrontar as políticas do governo com relação a fronteiras ou contra a repressão policial. Or self-education projects. Ou projetos de autoeducação. Yeah, there are lots of things we can. Tem muitas frentes que a gente pode tomar. Tá bom, então. Ryan, obrigada. Ah, não sei também se tu quer falar alguma coisa, Zé, assim, tipo das. Ah, isso são notes of the translator. Posso adicionar algumas notas aí do tradutor, que sim, tá sendo uma experiência muito louca aí, tá na estrada de novo com uma atividade lançando livro e tal, e conhecendo espaços. A meta dessa atividade também, dessa série de atividades, né, do grupo, do movimento de ocupação que eu faço parte, é conectar outros espaços autônomos, são ocupações, a gente pensar formas de resistir permanentemente, né, no território, porque manifestações, bloquear vias, derrubar medidas do governo, fazer demandas, tudo isso é muito importante. A gente tem que lembrar que o mais importante é a gente conseguir por nós mesmos o que a gente precisa, né? Essa é a maior ameaça. A partir do momento que as pessoas começam a organizar sua autogestão das suas vidas, sua forma de conseguir o que elas precisam para comer, para morar, para estudar, para se educar, para se defender, para cuidar de sua saúde. Quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente permanece em territórios trocando esse tipo de apoio, de relação, construindo uma autonomia em relação ao Estado e ao mercado, aí a gente está se tornando uma ameaça de verdade para a continuidade desse sistema, seja ele com o Bolsonaro, com o Lula, com o PT, com o PSDB, com o PSL no poder, todos eles, para quem está na base, para quem está como nós, morando em ocupações, morando em favelas, corpos que não são brancos, héteros, homens, etc., corpos que estão na mira da polícia, da homofobia, do patriarcado, de tudo isso. Quando a gente encontra formas de resistir a isso, de uma forma que vai além desses governos, então a gente consegue se manter forte quando é hora de voltar para casa da manifestação e tudo mais. A gente precisa ver formas de que isso não acabe quando a gente volta para casa, quando as ruas estão vazias. A resistência pontual, identificar o regime do Bolsonaro como inimigo ali é importante, mas a gente tem que lembrar que o Estado em si é um problema, né? Não adianta libertar o Lula, mandar o Bolsonaro para a guilhotina e as mesmas instituições que estão aí sobre o Lula ou sobre o Bolsonaro estão jogando na cadeia a comunidade negra periférica, estão colocando as comunidades indígenas em risco para uma noção de inclusão social que depende do crescimento econômico infinito em um planeta de recursos finitos, ou que inclusão social seja apenas transferência de renda, como Bolsa Família e tudo mais, que depende do lucro de crédito internacional e do lucro dos banqueiros aqui dentro. Então a gente precisa pensar políticas de longo prazo e formas de fazer o que a gente faz a longo prazo, não só pensando em governos e resistências pontuais. Isso é importante, e acho que a gente tem muito que aprender com a resistência do governo Trump nos Estados Unidos lá, e acho que temos perdido muito timing de muitas coisas aqui. A posse do Bolsonaro, que não foi tão... não viu uma resistência tão grande quanto a posse do Trump. E as medidas que a gente tem visto ultimamente, assim, temos torcido para o Senado ou para a Câmara derrubarem os decretos ou as leis que o Bolsonaro tenta passar. Agora a gente espera que o vazamento do Intercept vá derrubar a política, as medidas de impacto político do juiz Sérgio Moro, que toda a Operação Lava Jato construída, enquanto a gente fica esperando nessa situação de espectadores, né? Esperança é a qualidade de esperar. Não pode ficar esperando que as instituições façam o que a gente deveria fazer, que é tirar os governantes do poder, não deixar que ninguém mais tenha que sentar nesses tronos. Eu acho que é isso que o Brian falou um pouco, né? Que é como ele é estrangeiro, ficaria antipático da parte dele falar, né? Que a gente não tá... Eu tenho lugar de fala para criticar. Exatamente. Que a gente tá em falta, né? Então tá, muito obrigada mesmo por ter disponibilizado esse tempo, vocês dois, né, por terem disponibilizado esse tempo no meio de toda a canseira do tour aí. E... 13 cidades, 14 cidades, 7 estados, agora esse show de sertanejo, né, fique atento, próximo agora é São Paulo, 7 Lagoas, Divinópolis, Belo Horizonte, Paraty, Rio de Janeiro. Paraty, né, na Flipei, a gente vai falar na feira literária, independente, pirata. Legal. Vamos, a última atividade vai ser na Favela da Providência, com o grupo de estudos libertários lá, no Rio de Janeiro. A favela mais antiga, o Morro da Providência, o morro mais antigo do Rio de Janeiro. Então tá, muito obrigada. Obrigada. Obrigada. Valeu.